sorriso pra criança. Nele vejo que tem esperança. Trabalho no presente porque o tempo voa. Faço por elas, isso que me dá força. A cada pessoa que morre a vida se renova. Uma nova oportunidade pra começar de novo. Buscando a felicidade junto da família, junto dos amigos. Decente com todos os indivíduos. Indo pra escola, a tia respeitando. Indo pra pracinha com as crianças brincando. Sem briga, se o amigo não tem brinquedo, que custa emprestar? Pode chorar, a vida é assim. Minha mãe fez comigo assim, eu aprendi. Tenho saudade do tempo que eu brincava no jardim. Jogando bola, eu aprendi a ser feliz. Olha o menino. Playmobil, jogava videogame botão com meus primos. Minha mãe ficava braba que eu fazia bagunça. Mãe, nessa música eu te peço desculpa. Hoje me arrependo de muita coisa que fiz. Não queria estudar, só queria me divertir. Minha dinda me ensinava pro ano não repetir. Na aula de matemática eu não gostava de ir. Não prestava atenção, queria chamar atenção. Foi nessa rotina que eu fiquei de recuperação. Fiquei de castigo, meu pai brigou comigo. Ele só fez isso que ele é o meu melhor amigo. Me educou e hoje eu tô aqui. Isso me deu liga pra ser um bom MC. Linda criança, futuro do país. Ouça o que eu digo, vamos brincar e ser feliz. Porque olha o menino. Jogando bola, descalço nas ruas de terra. Olha o menino. Brinco do jeito que dá, dá, dá, dá. Olha o menino. Jogando bola, descalço nas ruas de terra. Olha o menino. Brincando palavrão, é o jeito deles. Olha o menino. Olha o menino. Yeah.